Total 9910 no céu agora, usando meia livre à direita. Chama solo em 1219. Livre à direita, chama solo 219, total 9910. Quadrando diretamente com o mesmo, bom voo. Combinado então, Recife 13325-1228, graças a um bom dia. Santa 3597. Dia total 9910. Uno meia, 7935, controle para SEC Farol de Tapuã. É, foi. Controle Salvador, o Papatango Lima, Quilec 6. Lima, Quilec 6, mil pés, corredor Xé, reporte fora da barra. É, isso aí. Cinco no 4, livre decolagem da 10, 200, Dino 20 graus com 8 nós. Livre decolagem, 5 no 4. Batando, qual foi a sua posição? Salvador, está para... Sim. Já descobriu, mantendo o sobrevoo norte florestal a 800 pés. O Max Jet Romeo desceu e mantém a 500 pés inicialmente. Temos um tráfego no corredor Axé mantendo 1000 pés. O Max Jet Romeo copiou o controle? Max Jet Romeo controle? Mike Juliette Romeo controle. Juliette Romeu? Quilex Ray informa um tráfego, ele copa mantendo 700 pés. O tráfego sobrevoo Mike Juliette Romeu está agora 5 minutos para frente. Afirmativa, o Mike Juliette Romeu, controle está lhe chamando. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5514. 5-5-4 é o controle, contato radar. Possível nível alteração para o nível 130 para Aracaju? Paciente 5-5-4, suba para o nível 130. Obrigado, trip 5-5-4. Controle, o Oscar tem um golpe da unidade de descida. Luno 605, chame Recife, 1-3-3-2-5-6-0-5. 3-3-2-5-6-0-5, obrigado. Longo Golf, vai iniciar a descida agora? Afirmativo. Ok, a hora certa 09:20, eu não tenho tráfego a reportar no setor, frequência livre. Frequência livre, um bom trabalho, ó, você tentou. Solo Z3, 153, está acionado com 150 pessoas a bordo, altamente em 4 horas e 10, alternando Campinas, pronto para o táxi. Cruzado táxi, a Juliette Alfa, esperando 02, 18162, o T3153. Autorizado o táxi Juliette Alfa 2-1862, é 3-153. São 3-8. 759, liberada a restrição de altitude em descida para 2000 com ajuste padrão 1013. 2000-1013, para 359. Paulo Salvador, Papa Romeu, Alfa India Bravo. Alfa India Bravo. Autorizado Teresina, nível 280. Rota direto Petrolina, direto Teresina. Decola pista no zero com curva esquerda, saída Momo Alvo, após Petrolina. Controle 1 no 9, sinal 35, aciona 5056. Porta puxa, fã de abraço. Maria para o puxa, alfa de abraço. X-Ray, retornando para Veracruz, vamos liberar a frequência. Bom pouso, capitão. Muito obrigado, bom dia, bom dia para você. Um abraço. Salvador, muito bom dia, o 35345, formação Juliette, para ele é Salvador, é o trip 5345, confirmação Juliet, para Ilhéus, nível 220. Ilhéus, 220 autorizado, decola pista no zero, curva direita, cedo da Euleda, após direto Ilhéus, controle 119.35, aciona 5076. Torre, Salvador, o 131.53 pronto, pode ser a pista 10. 3153, além da cola pista 10, o vento de 190 graus com 7 nós. Linear, ele é a pista 10, 3153. Para foi de... Controle 35514. Prossiga. No 35514 está na escuta, quando possível, para Aracaju. Vamos manter a proa de Conde e subir para o nível 130. Ok, positivo, 5514. Decola Bistro 0 com Cuba à direita, saída da El, Leida, após Deus. Controle 19, Sinal 35, aciona 5101. Juliette, Mike e Juliette Romeu. Bom dia, capitão. Meu cordial, bom dia. Pós-Leida, voa eu. 1935 ao controle, 5101 no transponder, TAM 3179. Tá correto, fecha lá. 1186, obrigado. Os 28, chama o controle, TAM 3153. 3153, chama 199, decimal 35, TAM 3153. Controle Salvador, bom dia, TAM 3153, regulou, pista no zero, perdido a saída da El, passando 2710 na 3153. 3153, meu cordial, isso aqui é informação de um som de plano de voo. Vou subir pelo nível autorizado, passa agora 3000, inicia a curva e voa da El, vamos encurtar a trajetória. Inicia a curva após 3000, voa direto da El, até 3153. Ando. Toma na vista. Com 600 pés, TAM 3859. Autorizado pouso no 40 grau 06. Autorizado pouso, o TAM 3859. destino na Telemetã? Veracruz. Paulo Salvador, Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, bom dia, Veracruz. 500 pés. Carinha do Coral Sul, agora estou no centro, curva direita. Controle 119 do final 35, aciona 0132. O Charlie Alfa Tango foi autorizado a decolagem da 197. Curva à direita, levando 500 pés até Veracruz. Transponde 0132. Controle 119 do final 35, é o Charlie Alfa Tango. Confirma que a sua voz no 45, o Charlie Alfa Tango. Paulo Salvador, 3859, taxi na sua escuta. 3859, livre táxi, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para 07. Matando só um minuto, já tenho aqui só o... Não entendi. Sabe Alfa Tango, sou 45 para a Zona Leste. Liga o Sionar, chama o ponto para o Sionar. Alfa Tango. Chame o centro da frequência de 13325. 3325, o TAM 3153. Meu papapá, Microjet, Romeu. Cais Veracruz, decola pista no 7, curva direita, litoral sul, controle 119-35, apenas 0135, Marcelo Matheus. Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Livramos o bevoo próximo ao Nordeste de Manalina, senhor, ingressando na linha do litoral com proa de Piatã. Sim, chama passando Itapuã. Ok, curva direita está com 4 a bordo. Para o táxi, eu e minha dúvida, eu estou na frente. Água. Gente, dá a informação, Juliette. Azul 9136, controle via chegada, Mari desça para 2013. Via Mari 1013. 19.35, aciona 0125. Victor 5, autorizado, Manati, Mil Pés, decola 17, curva direita, corredor axé, controle 119, final 35, transponde 012. Autorizado o acionamento. Impressionado, o senhor a bordo, Mike Victor. 7 a bordo. táxi, Torre 18, São Medo. Atenção mais para o táxi, chamada Torre 718, São Medo. Siga Mike Juliette Romeu. Voltando ao Maltempo próximo ao Parque de Pituaçuca, está presente, vai ingressar nessa prova do Iguatemi, ingressando na Avenida Paralela e na vertical da Avenida Paralela até o Parque de Pituaçuca. Chame o controle em 199 decimal 35 então. 1935, controle. Controle ao papapá, Mike e Juliette Romeu. Prossiga. Patango, Hotel Limatango, prossiga. Livre táxi, chama para ingresso. Prova do Parque de Pituaçu, mantendo 500 pés. Paciente. Táxi, o trip 5345, com 62 a bordo, alterna Aracaju, autonomia 0220. 220 Aracaju, com 5 a bordo. Não copiou? 5 a bordo? 62. 62, é entendido, a bordo, trip 5345, livre táxi, Juliette Alfa, pode parar no 0, torre 118, posição 62, e legal no 0-4. Táxi é ponto zero, 1862 é a torre e é 62 a bordo. 62, agora copiado. Hotel Limatango, alinhar e manter pistão no. Alinhar e decolar pistão no 7. O vento. 150 graus, 05 nós. Do Rio 5973, ciente daquilo, Recife 270. Copia? Rio 5972, Recife 270. Eu tenho 310 Recife, copia isso com o 903. Ah, pode ser, inicialmente 310. 310 Recife, autorizado, isso com 973 via Perusco 58, decola pista no 0 com curva esquerda, já da Puca, transição Caju, controle 199 do sinal 35, aciona 5057. Aprovado Recife 310, curva esquerda posse, Puca Aracaju, a Perusco 58, 79,35, controle 5057, transponder, Rio 5973. Não, é só para o para o posicionamento. Para o para o posicionamento. Posição Conde, 355-1-4. Ciente, chame Aracaju, 1203. 1203, obrigado. Controle Marcos Juliette Romeu, está presente e vai ingressar na linha do litoral. O Mike Juliette Romeu decolou um helicóptero de Salvador, é o Hotel Limatango, ele está a 500 pés no litoral também, ok? Ah, então vai manter a vertical da Avenida Paralela, senhora, aguardando a passagem do mesmo. Capitão, você pode partir, se tiver condições, direto para a final da pista 17, confirme. Charlie Alphatango decolou os 4-1, chame o controle. Controle 199, decimal 35, Charlie Alphatango. Ok, o senhor tem condições de prosseguir direto para a final da pista 17? Não, negativo, vai manter sobrevoo próximo ao Parque de Pituaçu após ingressar na linha do litoral. Ah, ok, muito bom. Helicóptero Hotel Limatango? Vou escutar. O Mike Juliette Romeu, ele vai voar para o Parque de Pituaçu a 500 pés. Coordenar aí os senhores aí, por gentileza. Tá bom, 7. Controle Salvador, 8, bom dia, passarelo 2, 2, 2, 3, formação Kilo. Passarelo 2, 2, 2, 3, ajuste 1014, desça para 5000, tá bom. Controle Salvador, Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, você decolou de Salvador, esquina Vera Cruz, está no através do farol de Itapuã, 500 pés, está ciente das duas aeronaves à frente. Ah, positivo, chame no farol da barra. Ah, pedi para o controle PROA de Leda, após a decolagem para o trip 5345. Se autorizar a decolagem, dê pela conta até a aqui. Um momento. Ah, positivo. O senhor está em contato, o radar cumpriu, contato visual com o primeiro helicóptero, mas tem outro, é o Charlie Alfa Tango que vem logo atrás, ok? Afirmativo, tá? Agora vem amanhã 3 horas. Helicóptero Hotel Lima Tango, informe passando o través do farol da barra. Sim, Lima Tango. Bom dia, Gol 9030 com a informação Kilo, mantendo 190 para a descida. Gol 9030, esse é o controle, desce para 5.014. 5.014 na chegada na área, 9030. 345. Está à direita da Star. Afirmativo. Evitando uma formação aqui do nosso lado esquerdo, mas é uma milha e meia só. Ciente. Decola os 4-4, chama o controle, 119, decimal 35. 935, 5345, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o trip 5345 na prova de Leda. 5345 é o controle, contato radar. Com 4 a bordo, alterna Salvador com 430. Nossa 3 seguindo o Brasil, Juliette Alfa, esperando 0218-62, que negar 1014. 6786, está autorizado o ILS pro 9136? Havia chegada a mar e ILS autorizado. Muito obrigado, acusará. Controle, o trip 5345, quanto possível pro de Ilhéus? Negativo, devido à circulação aérea